Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus, o seu podcast extra pra você que é assinante do 99 Vidas lá no Hotmart. Mais uma vez, estamos sem Jurandir aqui e, além de mim, Felipe Mesquita, estamos mais uma vez com Edu Alhai. Olha, cara, eu não diria se eu posso pedir música, porque normalmente eu já peço música. Assim. Pede todas as músicas. E comigo, claro, também, Evandro de Freitas. Olá, jovens. E Bruno Carvalho. Oi. Exatamente, estamos aqui. Poderia ter sido, né, se fosse o... Bruno, rapidamente, antes da gente ler perguntas que o Felipe vai ler aí, estou onipicializado também. Ah, é? Aí. Assisti a série da Netflix, a série live action. Curtiu? Pra caralho, bons bonecos, bons personagens, mano. É uma ótima exagerada porta aqui de ali, entrada, mano. É, mas bom, gostoso, fiquei com vontade de ver vários no mesmo dia, tá ligado? Sim, cara, pra é uma muito bom. O Edu escuta isso toda semana, eu falando lá no Mosqueteiros que... Coisas de uma hora me dão um desespero que eu não tenho paciência pra assistir. Mas o One Piece é maneiro. Puta merda, eu fiquei... Rapidamente, fiquei uns 10 minutos depois que acabou com vontade de assistir o anime. Mas aí passou rápido. Não, mas assiste, aí você passa... Não tem tempo de vida suficiente pra se dedicar. Felizmente passou rápido. Vai estar lá com 85 anos assistindo o One Piece ainda. Exato. Mas é maneirinho. Os personagens são bons, mano. Só queria que vocês tivessem essa informação. Nada de muito importante. Mas começa assim o anime, pô, você vai gostar. Eu quero essa... Deu uma enrolação. Falou do Sete Malandro lá. E, você assistiu também, né, o da Netflix? Sim, sim. Aí são mostra só um. Shichibukai lá. Tinha que ter um especial só desses caras, pô. Pelo menos pra criar além de mostrar. Então, mas eles mostram aos poucos. Mesmo lá no anime, aos poucos mesmo. É bem na verdade, legal. O seriado, ele cobre até muita coisa no tempo que ele sim, tem. Sim, eu vi. Cara. Ele vai até o episódio 45. Eu fui caçando no anime mesmo que tem na própria Netflix pra ver em qual que ia. E ele bota a gente que nem tá na história nesse momento também. Então ele dá uma adiantada, né? Faz umas coisas bem interessantes. Pô, eu tinha um leve preconceito, confesso, mas eu achei legal. É realmente divertido. Faz isso, cara. Como você sabe até onde foi no anime, pega desse ponto pra frente. Não, mas tem mil e todos os episódios, não dá não, bro. Cara, eu acho errado isso aí que vocês fazem de pular episódios. Se é pra assistir, é pra assistir. Não, mas eu não pular os filler. Eu falo que sim, tem um monte tem uma de filler, que defende mas isso não... daí. Não, mas aí eu pô, se eu fosse assistir tudo, eu assisti tudo. Não ficar pulando. Mas é que você não tá ligado, é que os fillers são muito... Filler é episódio que, tipo... Mas você entende esse conceito de filler, né? Entendo, mas eu acho roubar no jogo. Não, cara, mas é porque, assim, o filler, ele existe pra preencher espaço enquanto... Porque, assim, o anime, geralmente, ele é obra baseada no mangá. Então, o que que acontece? Às vezes, a produção do mangá não acompanha. Então, o que que os caras fazem? Mete episódio no meio que não é canon do mangá. E aí começa a preencher espaço com qualquer bobeira. Não, mas são episódios que não alteram nada, assim, normalmente, né? Isso, não, é qualquer bobeira, muitas vezes, também. Tipo, tem uns do Naruto que era um bagulho absurdo. Ah, o Naruto precisa achar ingrediente não, pra cozinhar um bagulho. O sabe, Goku tirando carteira de motorista, tá ligado? Tipo, é, uns bagulho besta, mas sabe? Mas é da hora, faz parte da história daquele personagem, mano. Tem que assistir. É, então, sim, faz, mas é algo que não vai mudar nada não na vai trama. Mudar pode nada, não ser importante pra história principal, mas eu acho que ajuda a construir o... sobre o que é aquele personagem. Eu assisto. Tô assistindo Hora de Aventura de novo, inclusive, pela terceira vez. Inteiro, filho. Na ordem, todos me dá, já tô na quarta temporada. E eu gosto de assistir tudo. Se eu fosse assistir, eu assisti tudo. Eu sofri isso desse jeito. Por isso que eu não invento. Não, mas aí que tá. Em vez de assistir pela quarta vez, você poderia encaixar um One Piecezinho aí e ver qual é que é, pô. Não, pô. O Hora de Aventura é muito foda. Eu tenho que sempre estar assistindo. Ou Hora de Aventura ou Rick and Morty. Até o fim dos meus dias. Sim, mas vai lá, Felipe. Perguntas. Exatamente. Hoje nós vamos ler perguntinhas que vocês mandam lá no Hotmart, a nossa comunidade do Hotmart. Inclusive, estamos com um tópico novo lá, recém-aberto. Assim, abrido, onde vamos ler já algumas perguntas de lá, mas eu vou buscar ainda algumas perguntas do tópico anterior pra gente fechar esse tópico anterior também, pra gente já passar pra esse próximo. Começando com a pergunta do Uriel Farias. Tem algum podcast específico que vocês não participaram e quando escutaram ficou com uma sensação monstro de querer ter participado daquela discussão? Seja por gostar muito do tema ou surgir um assunto específico que vocês entendem bastante. Porra, cara, ninguém nunca me chamou pra fazer nenhum programa de Hora do Pesadelo, ó. Implicando que eu escuto algum podcast que eu gravo. Você sabe o tema, pô. Na minha vida. Não, mas... Eu acho que já deve ter acontecido com 99 Vidas. Algum episódio que eu não participei que eu gostaria de participar. Mas falar que eu lembro qual era o tema, qual era o episódio, não. Eu tive um recente que foi o próprio do Tears of the Kingdom. E eu nem lembro por que eu não... Acho que... Ah, foi, eu tinha um trabalho em outra cidade no dia que eu tinha esquecido. E eu não consegui participar. A gente gravou com o Coelho, né? Você não e tava. Com o Zé Renato também, né? Bom programa. Ele ficou bom pra caramba o programa, mas eu ouvi, tipo... Mas foi bom, porque eu acho que eu teria sido meio chato. O chatão. Não chatão, não sei se é chatão, mas eu ia ser mais chato do que o resto da galera foi em alguns momentos. É um jogo que eu acho maravilhoso, assim, do mesmo jeito. Mas, pô, Edu, fiquei de cara se você nunca fez um do A Hora do Pesadelo, nem na época nunca. Caramba, como é que chama o podcast lá que você fazia o... Podcast? Não, eu tinha um outro que é mais antigo. E o podcast também? Não, cara, de Hora do Pesadelo nunca. Já falei de Sexta-feira 13. Faz já. Agora, pô, foda-se. No Mas tipo assim, não, eu lembro que eu fiz um programa uma vez comparando acho que meio que na época que saiu aquele remake ruim lá, fazendo uma comparação, mas falando do filme ou da série em si, dos filmes nunca me convidaram. Nunca quero saber agora também, que agora que eu caguetei, não precisa convidar mais não. Só pra compensar, né? Não adianta mais, já passou. Pra mim, tava lá, é nóis, senão vira que segue. E eu não escuto nenhum 99, nem nada que eu tô. Eu tenho dificuldade de me ouvir de novo também, assim. Às vezes eu ouço, mas é muito difícil também. Não, tipo, teve uma época que a gente ficava postando, na época do PicPay, eu acho, a gente postava uns cortes de episódio, lembra, Edu? Que até depois eu pedi pra você cortar e tal. Aí, às vezes, eu ia ouvir pra caçar esses cortes, antes de eu pedir pro Edu separar. Aí eu ficava rindo sozinho, ficava, caralho, agora eu sei porque que o povo gosta dos 99, ó. Não é que é bom mesmo? Tipo, eu lembro de ter essa sensação, tá ligado, quando eu tava caçando os cortes. Nostalgia e videogames. É, nostalgia e videogames. Humorismo, eventuais. Falar em humorismo, você tá ligado que eu cortei a piada do anão lá, né, Edu? Do Mosqueteiras, né? Tipo... Vou contar tudo o programa até você deixar ela passar. Contar no bônus. A do bônus ficou. Conhece a piada do anão, Bruno? Conta aqui agora, loucura. Não, não conheço. Não, não vou não. Pergunta aqui do Ricardo Marques Pinto. Uma ideia do 99 Vidas que flopou e uma que deu muito certo. Ah, jogo deu muito certo. Livro flopou, inclusive. Livro quem flopou. Quem quiser publicar, tem um arquivo aqui, chama Livro que não foi pra frente. tá dentro do meu Dropbox. Exatamente. Flopou por razões externas, é verdade, mas porque sim, não flopou. Mas não existe o projeto, é. Vamos abrir a porra toda aqui, ó. Já teve. Não flopou, porque, enfim. Depende, não aconteceu, né? É, mil rolês pra acontecer. Tem um projeto do série do 99 Vidas, mano. É, essa aí seria foda. Mas sabe uma ideia que deu, que foi no meio? Que foi as lives, né? Ela deu muito certo, mas aí a Twitch resolveu parar de pagar existiu, a galera. Né? Exato. E aí nós paramos. Mas a gente largou também, né? E a Twitch tá aí falindo agora aí. Exatamente. A realidade é que a gente é bem do vagabundo. Isso a gente tem que ser. Isso é verdade mesmo. Dá certo, é muito por N coisas. Por lá atrás ter sido criado por dois caras que já tinha um público legal na internet. Isso. Por em alguns momentos eu e o Bruno segurar que já teria acabado, tá ligado? Aconteceram coisas. E aí. Deu certo. De alguns anos pra cá, estabilizou e a gente conseguiu entregar um produto de qualidade, onde a gente se divertia fazendo e era legal pro ouvinte também. Mas nunca existiu, mano. O Bruno tá ligado, já tinha conversa assim com o Bruno. Nunca teve grandes esforços pra gente fazer o 99 ser nem metade do tamanho que ele é, bicho. É muito por ser um dos primeiros, pra galera ter abraçado e tal. Muito mais do que o nosso esforço, eu acho. E o negócio de, assim. De querendo ou não, a gente conseguir fazer funcionar... Sim, sim. Feliz no simples, né? Igual a galera fala aí. Exato. Sempre dá muito certo. Tem muito tempo que sai todos, não atrasa. Isso conta muito, né? A dinâmica de gravação é muito tranquila. A galera sente a nossa... O Load mesmo, o Load fala, cara, eu não escuto podcast nenhum, só 99 Vidas. Ele vive falando isso no nosso grupo da fofoca lá. É. Ou comigo no pessoal. E ele fala que o que ele gosta é justamente a zoeira, a intimidade que a gente tem. E aí tem podcast que não tem isso, né? É, total. Isso ajuda é meio travado, né? O ouvinte sentir, exato. E aí eu acho que a gente já tá numa síndrome de Estocolmo com uma galera que o cara já escuta tanto... Não consegue que... largar, né? É, essa porra já tá aí sendo boa, não vou ouvir, vai. Uma risadinha eu vou dar desses caras aí. E aí ele só escuta, mano. Tipo assim, ele já perdeu a capacidade de raciocinar se é bom ou não, tá ligado? Já tá aí há tanto tempo na vida dele. Não, mas cara, assim, vocês já foram, antes de produzir podcast, vocês já foram ouvinte de podcast, né? E cara, eu parada... Hoje. Acaba fazendo parte da vida cidadã. Exato, cara. Não, eu escuto regularmente alguns. E eu escuto, tipo assim, saiu um jogabilidade. Eu vou escutar. Nem que eu leve duas semanas, igual acontece às vezes, é que os doentes fazem podcast de 8 horas. 8 horas. Mas eu escuto, mano. Tipo, eu ando com o Jake meia horinha. Escuto meia hora. Aí do outro dia eu escuto mais meia hora. Aí eu dou uma enjoada e escuto outra coisa. Mas um dia eu volto pra acabar. Já faz parte da sua vida em alguns momentos, sim. Tá ligado? Sim. Tem ouvinte que a gente atrasa o 99 sexta-feira aí algumas horas... Os caras já mandam DM, pô. Manda DM, é. Pô, semana passada era meia-noite, já tá terminando de editar. Exatamente. Que aí, pô, aí o Juras publicou no sábado, né? Uhum. Que a gente teve um problema na gravação e tal. E é isso, tipo, às vezes o cara acostumou, sei lá, toda sexta voltar do trampo ouvindo 99. E ele tá fazendo essa porra há 10 anos. O dia que não tiver, ele vai sentir falta, mano. Não tem como. Dá uma abstinência, né, galera? É. É foda. A relação de podcast é foda, mano. Mas eu nem acho que a gente tomou, não. A gente deu sorte. É, então é isso é um fator que existe pra todo mundo, né? Em todas essas com áreas. Com certeza. Não tem como falar que não é um fator. Pergunta do Alex de Melo Silva. Vocês estão empolgados por Final Fantasy VII Rebirth? Sim. Você tá? Eu estou. Felipe comprou, inclusive. Comprei, gastei o meu suado dinheiro em várias parcelas. Hoje em dia, né? O cara faz um carnê pra comprar um jogo. Pra poder, hoje em dia, pra acompanhar jogo, é assim. Eu estou, pelo jeito, eu acho que eu sou o único. Eu não sei o Jurandir, porque aqui, talvez seja o maior... Acho que ele é até mais fã de Final Fantasy VII do que eu aqui, né? É, acho que talvez o de nós cinco aqui seria, na verdade, Jurandir e Edu, assim, os maiores fãs de Final Fantasy VII. É, eu gosto muito do Sash. Eu tô porque eu mas gosto não é muito do remake. Final Fantasy VII, é você também não ser fã do seu próprio dinheiro, né? Pra comprar o bagulho no lançamento. Ah, Bruno, mas jogo assim tem que comprar, pô. Eu só não comprei porque eu tô sem não tempo tem. Pra jogar, mas eu vou comprar. Não tem. Não existe nenhuma regra que diz tem que comprar, não mas tem. Bruno, comprar. Esse negócio de não ser fã do próprio dinheiro, infelizmente, não estende só a videogame comigo. Eu sou um... Sim, isso aí é pra todas as... Vida todas louca. Sou um serial spender. Infelizmente, eu tenho esse problema. Vida louca, vida? Vida breve? Mas é isso aí, Felipe. Tem que ganhar é pra gastar mesmo. Ganha dinheiro é pra gastar, pô. Não tem que ficar juntando, não. Nossa, eu tô aqui me remoendo pra ver se eu renovo a Plus ainda, cara, que vai... Deixa esse problema pro Felipe do futuro. Filho, isso aí. A minha Plus renovou sozinha. Do nada apareceu no celular R$500. Nossa, essa aí eu não caio. Aí é loucura. Eu já não tenho Plus há muito tempo. Tem mais de um ano que eu não tenho. 500 conto, Edu. Do nada. Pau. Mas você deixou? Vou fazer o quê? Chamar a polícia? Preciso jogar o não, jogo? Se você pedir, eles estornam. Se você pedir no não, mesmo. Mas eu vou estornar pra assinar de novo? É facinho assim, Edu. Pediu e estornou. É assim mesmo? A Sony? É sim, eu já fiz. Vai olhar lá no... Olha lá no... Como é que chama o site lá? Eu tô falando isso porque eu li curiosamente isso ontem. O cara foi no Reclame Aqui. Vai no Reclame Aqui e veja o tanto de gente que tem reclamando no PlayStation Brasil justamente isso, que renovou automático e não querem dar o refund. O estorno. Caralho. Pode ir. Eu tô falando porque, coincidentemente, eu li isso ontem que eu tava pensando em uma outra coisa da Sony no Reclame Aqui. E aí caiu esse monte de reclamação sobre renovação da Plus aí. Eu já fiz. Agora, se dá ruim pra todo mundo, eu já não sei. O Alex de Melo Silva fez uma outra pergunta aqui dentro dele, que é como trocar o cartão de crédito no Hotmart. Acho que, infelizmente, ninguém aqui puta, vai saber. Puta, cara. Eu só não falo pra você sair daí porque você tá ouvindo a gente aí, né? Mas... Já tentei de tudo. É, também não saberia te informar. Caralho, nesse caso é. Mas abre um chamado. Saque, não, a gente tá zoando aqui, mas abre um chamado. Exatamente. Abre um. Vai lá. O foda é que a galera acha que a gente consegue ajudar. E a gente já teve um problema e a gente tem que ir lá, igual um usuário normal, e abrir um chamado e pedir ajuda, tá ligado? Eu tive um problema parecido disso com aquele. Sabe aquele negócio da Noise, que é aquela assinatura do vinil? Uhum. O Jurandir até tinha também. Eu quis cancelar também e a minha conta deu um bug lá que eu não conseguia cancelar. Eu tive que abrir um chamado. É, que nem um Australopithecus mesmo, não tinha... Tinha que conversar com uma pessoa pra poder cancelar a minha assinatura. Pra ter resposta. Exatamente. Segredo, isso aí, ó. Acho que foi o Evandro que falou, cartão virtual. Não, eu já ia falar isso, é. Acabou. Pra tudo, cartão virtual, mano. Você bota o cartão virtual e na hora que você cancela o cartão se virtual, foda, acabou. Cobra aí, vai cobrar lá onde? Não vai existe mais o cartão... Quê? Mas eu tenho isso, mas aí o tanto de coisa que eu já assinei com esse cartão virtual. Aí você vai nos que você quer de volta, você assina com um cartão novo, você coloca um novo. Felizmente não. Mas você tem que ter a malemolência, né, Felipe? Você deixa um cartão fixo pros rolês que você sabe que é ponta firme. Vocês não estão entendendo, eu já tive uns 4, 5 cartões virtuais fazendo isso aí e hoje em dia eu tenho preguiça de ter que assinar tudo de novo. Filho, eu tenho uns 20 cartões virtuais criados. Eu descobri que o aplicativo tem limite. Ah, tem? Eu nem sabia. Tem limite. Se pá, tem mais, mas existe um limite. O Evandro faz um por serviço assinado. É, aí se não o serviço assina o meu cartão. Aí é uma ideia boa mesmo. Tem um, aí eu boto o nome, Netflix. Aí aquele cartão só dando. Porque se um dia der merda, eu vou saber quem foi que vazou. Se um dia clonarem, tal dado vazou. Eu vou ver o final do cartão e vou falar, vazou daqui. Então no começo eu tive um trabalhinho, mas agora é só alegria, mano. E aí quando é coisa pontual, que eu vou comprar, sei lá. Esse dia eu comprei o café aí, Bruno. Fui comprar um café especial no site. Aí eu fui lá e gerei. Tem um esquema que chama gerar um cartão virtual temporário. Uhum. Aí ele gera e ele mesmo apaga sozinho. Hoje em dia é só isso daí, mano. Né? Uhum. Uhum. Eu gero, ele apaga, ele vai apagar em 24 horas. Eu gero, faço a compra, apago. Eu deixo lá pra ele apagar sozinho. Alegria total, mano. Nossa, nunca mais tive problema com cartão depois que comecei a fazer isso. É uma trabalheira fodida no começo. Mas depois de umas duas semanas que você pôs tudo lá, puto, nunca mais, mano. Só alegria. Não, pra mim, eu tenho um que é só pros bagulho que é ponta firme garantida, que eu sei que não dá erro assim, tá ligado? Que é difícil, que é os bagulho mais, como é que se diz? Mais tradicional, vamos colocar assim, que é mais difícil da parada vazar. O Spotify. Por exemplo. Ou o próprio YouTube mesmo, assim, tal. Mas aí os outros, tipo, quando precisa, né, vai... Eu não faço desse nível, um pra cada um, mas... Tem os cartões... É tipo quando você tem aquele e-mail do spam, tá ligado? Aham. Uhum. Próxima pergunta, Felipe. Próxima pergunta aqui do Rafael Luz. Rola um spoiler do tema do episódio 999, amigo? Não fazemos ideia. Acho que a gente não seria capaz de dar o spoiler do programa 608. Não, vai ter sim, o do 999... Vai ser a mesma coisa que foi 99 e o 199. A gente vai. Alguma ameaça de terminar, só que dessa não, vez eu vai acho terminar que devia mesmo. Devia acabar. É, mas tinha que ser isso aí. Não temos mais 99 vidas. Não adianta esperar o Karina, não adianta nada. 999 é o limite. Não, mas não dá pra saber o tema, o texto, mas tem que ser sobre 99 vidas. Não, vai ser alguma coisa. O 99 não foi tivemos 99 vidas, eu tive 99 vidas. Vai ser alguma coisa nessa linha, porque é o final e tá bom, e acabou. Vai a parada é que falta o quê? Uns 8 anos ainda pra chegar? Falta tempo pra caralho. Se chegar ainda. Se é que chega, tem essa também, é. Mas eu acho que chega. Hoje em dia tá bem confortável, mas não sei que deu uma merda. Um novo Covid, alguma coisa que a gente não tem controle nenhum, tá ligado? Ou uma merda maior. O ritmo que tá, eu acho que vai legal. Se vier um meteoro, não vai ter. Mas se exatamente. Se vier um meteoro, já era, pior. Não, então, tem alguma merda do nível Covid pra cima. Hoje a gente não teria uma razão pra não fazer, né? É. E a gente não enxerga no futuro uma razão pra não fazer. Assim... Do jeito que eu falei, se paga, é muito importante que o dinheiro dessa galera que escuta isso aqui, eles saibam que só existe por causa de vocês. Não é papo. Se não tivesse esse dinheiro, se metade que tá aí decidir cancelar, é uma situação meteoro. A gente vai falar, e aí? A gente vai continuar gravando pelo amor? Ou a gente vai caçar outro amor em outro lugar que dê mais dinheiro? É. Pelo amor é foda. Porque o dinheiro, né, nem ganhar dinheiro, ninguém ganha dinheiro com 99. Só que é o fato que a gente não gasta, né? Exato, já é uma alegria do caralho a gente não gastar. E aí quando tem anunciante, a gente tem que ser sincero, a gente ganha dinheiro. Só que você que é ouvinte regular, você sabe que é a coisa mais rara do mundo a gente ter um anunciante, tirando a Lura. Pontual que assim, né? É. Igual a gente teve uns tempos, né? Pô, a gente teve um tempo. Pô, a gente teve um ano passado ali. Que não pagou até hoje, tá? É, inclusive é uma coisa que eu ia perguntar, Tem um aí do ano passado que eu falei, ué, caralho, não pagaram, né? É, né? E foi, sei lá, em novembro a parada. É os famosos 90 dias dessa galera. Hein? É, anota pra 180 dias. Só eu sou otário, pago, fecho uma coisa e pago na mesma semana. É, isso não é comum, infelizmente, né? Não é, os caras só querem nota pra financeiro, filho, é o terror da emissão da nota. Problema do próximo ano fiscal. É, exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, talvez pra gente fechar aqui, uma coisa que eu não tinha ideia de que existia, a pergunta do William Braga, ele também não sabia. Descobri há pouco tempo atrás que nem todo mundo consegue sentir cheiro de barata. Eu, por exemplo, consigo. Vocês conseguem sentir o cheiro de barata no ambiente? Sim. Cheiro de barata, mano. Sim, é uma merda, é um cheiro escroto, mano. Cara, eu não tenho a mínima ideia, e eu tenho certeza que eu não sinto, então, porque... Eu acho que quando a barata é pisada... A barataria, Eu acho que ela deve emitir um cheiro agora, tipo a barata no natural emite um cheiro, é isso? Quando ela tá de rolê, sim. Tem que ter um cheiro tá característico de barata. Maravilhoso, cara. O conceito, a barata tá de rolê. É o que ela faz, né? Barateia por aí. Tá só ali barateando. Né? Eu não sei te falar qual o cheiro da barata, não. A barata é um bicho curioso, né, cara? Que, tipo, ela basicamente existe porque a gente tá aí fazendo, acontecendo aí pra ela poder... sobreviver, né? Dar os ambientes aí proporcional. Você tá metendo... Vocês que sustentam essa... Exatamente. Da barata, né? Vocês que financiam essa merda. Vocês que sustentam a indústria da barata. Da barata. Eu acho muito louco porque a barata é tipo um bicho caótico, assim, né? Não é tipo rato, por exemplo. O rato tira perto de você, você bate o pé e corre. A barata não. A barata, você bate o pé, ela vem pra cima de você, Você, né, bate, mano? O pé e a barata voa, filho. A barata vira aí, cara. A barata é o coringa do reino dos insetos, assim. A barata tá pras picas. Eu tava recentemente em Caraíva, né? Gloriosa Caraíva. E aí a gente tava num quarto, a gente tava numa casa lá que a gente alugou um quarto, tava em quatro pessoas, a gente alugou um quarto, todo mundo ficou no mesmo quarto porque era o único lugar que tinha ar-condicionado, né? Então tava aquela parada na cama, num colchão, na outra cama. Aí eu tava no meu colchão, assim, mexendo no celular de madrugada, a gente tinha voltado da rua. Tava duas outras pessoas já dormindo. Aí meu amigo tava entrando, subindo na cama dele, ele falou devagar, baixinho assim, ou... tem uma barata em cuidado. Cima da minha cama. Caralho. Tipo assim, pra não acordar os outros, pra não criar uma comoção desesperadora e a barata sair. E a barata sair voando, sacou? Falou baixinho assim, ele me cutucou assim. Oh, tem uma barata em cima da minha cama. Aí nós já fomos lá devagarzinho. Voa, falou a gente... baixo pra não ser uma barata voa. Exato, a gente embalou a barata no lençol dele assim, ó. Jogou lá pra fora e também jogou o lençol caraca. Na área. Pra nunca mais ser mais usado. Imagina dormir no lençol fogo, de barata. Tacou fogo. É, não dá. Cara, não. Mas você sabe que é só você falou lavar, né? É, mas era 2 horas da manhã, né? Ó, mas guarda ali e lava depois. 2 horas da manhã numa casa alugada, a gente só pegou um outro lençol e largou o sujo lá num cano, num tanque. Tem lá. Uma galera que desespera, né, velho? Então, uma das pessoas que tava dormindo desespera cabuloso. Aí a gente ficou falando baixinho pra não criar uma comoção maluca, né, em cima da... Que do doideira, de uma barata, né, cara? É, a gente tem uma fobia não, muito mano. Grande, né? É, tem medos são fodas. Não é racional mesmo, assim. Mas tem uma parada com coentro, mano. Que tem umas pessoas que sentem o gosto diferente, você já viu essa porra? Tipo, não é o gosto do coentro, não, mas não é coentro todo mundo é pra ter gosto mesmo, pelo menos. É. Não, mas não é sentir. Ele falou um gosto não, diferente. Não, mas tem uma condição que é diferente. Tipo, a pessoa não gosta porque ela sente muito diferente do que realmente é. Tem uma condição, esqueci o nome. Eu acho que é pra pessoa não gostar de coentro porque ela realmente não sente o gosto real do coentro. É, não sei. Ou mas será sobre isso aí. Que eu sou uma dessas pessoas que sente diferente e o que eu aqui, gosto eu é o gosto diferente? Bruno. Já pensou? É, algumas pessoas sentem o gosto de sabão. Eita! Se ela comer uma parada com coentro, existe uma condição física, biológica, que o gosto que ela vai sentir é de sabão. Tem uma matéria aqui no G1 explicando. E aí, felizmente, eu não tenho isso, né? Um coentrinho melhora qualquer coisa. Porra. Alecrim eu sou também. Fã também. É os genes, ó. Tem um gene que faz você sentir gosto de sabão no coentro. A pergunta é como eles descobriram isso? Tipo, o cara comeu coentro e depois comeu sabão? Ué, a pessoa comeu e falou, gosto de sabão. É, o caralho. O cara falou, ó, vou te apresentar o prato aqui mais da hora, tipo, chefe, master, e não tem como não gostar. Come aí, que gosto de sabão. Comer aquela muqueca então, mas maravilhosa. Você entende que isso parte da implicação de que o cara... Comeu o sabão. É porque foi um monte de gente, cara. Aí a ciência essa porra aí. Não, mas acho que tem aquele negócio, você consegue meio que associar de leve o gosto alguém da parada aqui pelo nunca, cheiro. Alguém, né, aqui nunca, deixou sabão cair na boca e sabe o gosto é, do sabão. É, tá tomando banho, dá pra saber. É, exatamente. Cara, como que vocês tomam banho, velho? Vocês tomam banho com sabão na boca? Que porra de banho é essa? Chegou o gambá. Às vezes corta a cara. Mas peraí, desculpa. Eu tô me ensaboando. Vai, Cascão. Por que eu tenho que ficar de boca aberta me ensaboando? Que maluquice é essa, vai, cara? Nunca entrou numa hidro. Vai, Cascão. É. E mas você bebe água da hidro? Tá bom, Bruno, tá bom. Quem nunca escovou dente no banho? Caralho, quando você passa sabão na cara, nunca pegou na boca assim? É, exato. Caraca, mano, mas que loucura que vocês fazem. Com o Átila. Quer discutir com o Átila, pô, simplesmente. Não, mas não, a loucura é vocês todos falar que o Iberê falou, pessoas sentem gosto de sabão. Eu só aceito, filho. Então, mas é uma coisa vocês falam, todo mundo já comeu sabão. Vai, negacionista. Essa, botou no Bolsonaro, certeza. Você tá ligado que tem aquela famosa frase, né? Tipo, se entre o seu círculo de amizades tem algum maluco e tu não sabe quem que é... Yes. É o Bruno. Então, o problema é que eu identifiquei todo... um monte de maluco ficar comendo sabão, cara. Bruno, se todo mundo é louco e você não, na verdade, quem é o maluco dessa história? Quem é o louco? É Deus e os loucos para confundir os sábios. Pensa todo nisso. Mundo, ué. Fica comendo sabão, mano. Que maluquice é essa? Eu tomo banho de boca aberta e fico você comendo sabão. Você não sabe o gosto do sabão, é isso que você tá falando pra gente. Não, eu tô falando que eu não sei. Ah! Mas você fala... Não, cara, fica debaixo do chuveiro, cara, assim... Tipo... Toma banho de máscara, pô. Não, cara! É que nem o Neil, Edu, aquela cena lá. Não, vamos combinar o seguinte, ó. Quando você tomar banho... O anti-sabão. Ah, gambá, sai daqui. Você tá ensabando o corpo. Que razão tem... Pro sabão do corpo cair na boca. Aí, que o rosto faz parte do seu corpo ou você destaca o rosto pra tomar banho? Não, então, aí é que tá. Aí quais são as possibilidades do sabão no rosto? São duas possibilidades. Uma, você tá lavando o rosto e por que você ficaria de boca aberta quando você tá lavando o rosto? Primeira possibilidade. Mas você abre a segunda voluntariamente, é... cara. Porra, às vezes eu sou um lerdão que fico com a boca aberta. Você é um mouth breather do caramba, então você respira pela boca só. Às vezes acontece. Não, às vezes debaixo d'água, sim. Mas você tá no chuveiro, você não tá embaixo da piscina. O Bruno é louco. É porque o Bruno toma banho com essa máscara aqui, ó. Mandei no grupo aí, ó. Alguém chega e fala assim, porra, mandei no Discord aí, ó. Mandei no Discord a máscara que o Bruno toma banho. Alguém chega e fala assim, a água do mar é salgada. Aí ele vai falar, você fica tomando água salgada? Você toma máscara e bebe água? Você fica tomando água? É. Por exemplo, isso é fácil de você perceber. Você sabe que a água do mar é salgada, não porque você bebeu. Porque você então, mergulhou... Então, ninguém bebeu água com sabão também, calma, seu louco. Calma, deixa eu explicar. Você mergulhou. Aí na hora que você sai da água, o sal permanece. Então se você der uma lambidinha de leve nos seus lábios, você vai perceber que tá salgado. Beleza. Você vai olhar dentro da minha cara. Que papo vai falar com o pequeno Bruno, morador de Osasco, pobre, nunca tomou glorioso banho no tanque. Já, mas eu não fico de boca aberta tomando banho, mano. Com sabão do azul. E nunca gostou uma aguinha com do sabão. Do azul, do branco, do, daquele sabão transparente. Em pó. Foda-se. Sabão em pó na pia do... Sabão em pó. Mas o ponto aqui é... Ele mandou a máscara do Pulp Fiction aí, que é a que o Bruno usa. Então, cara, e aí Bruno, nunca foi uma aguinha com sabão na sua boca? Ô, Bruno, se você queria comunicar pra gente que você tomou banho usando máscara de couro de sadomasoquismo, você podia ter falado de outra forma. Não precisava ser assim. Bring up the gimp. Exatamente. O cara simplesmente... Ah, Bruno, sai daí, mano. O banho no tanque não tem jeito, vai dar uma escorregadinha. Na hora que sua mãe lavar seu rosto assim, ó. Aí a água escorre na boca, cara. Você sabe o gosto. Caraca, mas vocês andam pela vida de boca aberta, mano. Que loucura é essa, cara? Filho, simplesmente aceite que tem gente que come coentro e fala que tem gosto de sabão. Tudo bem, justo. É a ciência, não seja negacionista. E outra também, né? A criança que não mordeu um sabonete Dove, ela viveu? Eu acho que não. Não, eu aí acho... não, cara. Aí é eu loucura, acho que não. Pô. Eu acho que ela esse não... bagulho de que não, todo mundo tem que morder uma barra de sabão ou comer cola, isso é loucura. Uma borração de cachorro. Vai falar que nunca comeu. No cola? Nunca. Na escola o pessoal come cola. Fala, vai se ferrar, mano. Come cola. Cara cheira, pô. Não, cheirar é normal, mas comer cola... Normal também não. É, normal não é, mas tem gente que faz agora... Tipo, eu conheço gente que comia cola e falou, é gostoso. Fala, vai se lascar, mano. Gostoso, aí já é foda. Aí... Então, mas tem doido pra tudo. Tem gente que come tijolo. A criança que não mordeu um sabonete de coco, ela com certeza não viveu direito. Não viveu, pronto, viveu. Agora. De coco, especificamente de coco. Essa é a... Achando que ia ser um gostinho de picolé de daqui bom, assim. Enfim, é isso. Esse foi mais um 99 Vidas Bônus. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Edor Rai. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E eu errei a encerramento do podcast. Valeu, até semana que vem. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Vou lembrando a revolução. Os jardins da razão. E na praia é que se vê a areia melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber uma cerveja antes do almoço. É muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela e é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Vou lembrando a revolução. Vou lembrando a revolução. Mas as fronteiras, os jardins da razão. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela e é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Vou lembrando a revolução. Vou lembrando a revolução. Mas as fronteiras, os jardins da razão.